demônio tocando a trombeta, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Rosas de aço, corpos na gaveta, me faz ser que Deus orando nessa letra. Mais um demônio tocando a trombeta, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Rosas de aço, corpos na gaveta, me faz ser que Deus orando nessa letra. Perdido na Babilônia, tentação na calada convida, ouvindo demônios na insônia, igual Ornette na avenida. As melhores na minha cama, sem nenhuma no meu coração. Na rua maldade e trama, o capeta que puxa o canhão. Oceano de ambição, nossa missão perdida no clipe. Vida vazia enchendo o copo, anjos sem alma e corpos com chip. Bandido na bad trip, serpente armada de sorriso. Mais um arcanjo caído, ferido, expulso do paraíso. Sabia o que era preciso, mas o ego me cega sagaz. Depois daquela novela, a tela me deixou burro demais. Tentei a casa de Deus, disseram que lá encontrava a paz. Mas no templo que eu buscava, só se importava com meus reais. Quem sabe Jesus já voltou, doutor, e entre nós ele esteja. Talvez seja aquele mendigo esnobado pela igreja. Batista na bandeja, peleja pouca fé para Noé. Ainda me encanta mentira na maquiagem de Salomé. Mais um demônio tocando a trombeta, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Rosas de aço, corpos na gaveta, me faz ser que Deus orando nessa letra. Mais um demônio tocando a trombeta, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Rosas de aço, corpos na gaveta, me faz ser que Deus orando nessa letra. Sobe nocivo meu parça, em SP ou no Paraná. A guerra interna é a mesma, eu contra eu. Vamos pra selva lutar, meu eu inclinado a enganar, inclinado a mentir. Quanto mais escutarmos o nosso eu, mais vamos ter que assistir. Extremistas matando por nada, desigualdade lá no Haiti. Por conta de muitos perdendo a guerra do eu contra eu, acontece isso aí. O ego inflado, a vaidade vem corrompendo o caráter. A ambição desenfreada pelo poder empilhando cadáver. Eu contra eu, sem Xbox, nem Playstation, é vida real. Na guerra do eu contra eu, sem Deus na minha vida, quem vence é o lado mal que atira e plá. O espírito fraco vivemos na febre, mas o espírito fortalecido nos faz perdoar quem achamos que não merece. Eu sei quem eu fui, eu sei quem eu sou. Nessa luta interna eu mato meu eu pra que em mim viva o Senhor. Eu prego Jesus não na cruz, mas no gueto e nas comunidades. O rap é sério, a mensagem é séria, não tô pra brincar, já passei da cidade. Mais um demônio tocando a trombeta, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Rosas de aço, corpos na gaveta, me faz ser que Deus orando nessa letra. Mais um demônio tocando a trombeta, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Rosas de aço, corpos na gaveta, me faz ser que Deus orando nessa letra. Ser humano é carnal, um ser natural, insano, profano, mortal. Tem tendência pro mal, é imoral, desigual, e aqui se diz santo imortal. É rebelde com a lei, ignora o rei, descrente de espírito e graça. Não acredita em mais nada e com a própria palavra promove violência e desgraça. O que quer cê não faz, mas o que não quer você abraça. Por mulher perde a paz, julga o mundo a que mata, ajuda a matar e se mata. Faz a lei que justiça e condena o que é errado, porém tem o espinho na carne. Traz o mal pra família, não aceita seu fardo, refém do seu filho, seu covarde. O que vem pelo amor, tem. E os que vêm só com a dor, tem. Se não sente o louvor, vai viver terror, colher o que plantou. Sua carne deseja o pecado, a paixão pelo fruto da morte, a vaidade. Sua liberdade é fraqueza, um passo pro caixão. Seu luta, saudade. Todo aquele que sangra na terra tem parte com anjo e demônio, isso é um fato. Só que aquele que engana e faz guerra nem sabe o que é santo e que o manto de Cristo é sagrado. Se o demônio tocar sua trombeta, ignora o fracasso que bate sua porta. Porque o pranto da roda de aço é só tristeza na cova, o diabo desonra. Tocando a trombeta, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Rosas de aço, corpos na gaveta, me faz ser que Deus orando nessa letra. Mais um demônio tocando a trombeta, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Ossas de aço, corpos na gaveta. Racha, imperador, chamam fé. Como reza em oração, vos trago essa canção. Deu um trago no poema esta menção à salvação. Como a rosa exala em chofre, tu percebes que o mel é tão doce. Intensamente a cada pegada, como se o último dia fosse. Cada favela, um Shangri-La, um gueto, um Éden, Abel e Caim. Caminhando sob as trevas, na miragem do bom e ruim. Os demônios de Hayabusas, perfumadas de Mary Kay. Só as top no Kama Sutra, estourei, só que não falei, ok. Inimigo vestindo Prada, tomando Chandon, usando batom. Fumando charuto cubano, vestindo de Armani com carro do bom. Adão e Eva nos dias de hoje, testado, atentado na fé. Livre-arbítrio, Deus os acuda, nocivo chamou imperador Axé. Não é fácil ter passo de Jó, nem ser navegante como Noé. Visão romântica do crime, por ilusionismo de Solé. Biates de fio dental, é o que tá tendo pro cê. Beleza mórbida, viu metal, surreal, sem lupa 3D. Brum brum, donos bota nos pule, pro, não há quem segure. Disposição dos leque doido, esse perigo não há quem mensure. Viata gritando na bota, maluco, meu Deus, é a seta da rota. Sapeco rajada maloca, aqui no morela, que nós que troca. Mais um corpo estirado no chão, que vai pra gaveta, maluco, é roça. A mãe reconhece o filho com a tatuagem do salmo nas costas. Tocando a trombeta entre anjos e demônios, vestindo o pecado, chamando eu pra treta. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De aço, copos na gaveta. Refrigere a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça. Vai seguir Deus orando nessa letra. Por amor a seu nome.